para um evento glorioso. É o arrebatamento desta igreja, deste povo, considerado humilde e até mesmo desprezado. Porém, com sangue puro, este povo foi lavado. É grande a alegria deste dia tão ditoso. Seremos todos transformados em corpos gloriosos. Seremos atraídos, voaremos pro infinito. Ao ouvir a voz suave do chamado do Senhor, o Mestre amado, sem uso de aparelhos, aviões ou coisa assim. Subiremos para a glória, onde o gozo é sem fim. Eu chego até sonhar com as bodas do Cordeiro, onde vai reunir crentes deste mundo inteiro. A mesa preparada e Jesus servindo o povo no dia da grande ceia. Ah, que glória, oh, que gozo! Voltemos ao presente e vejamos.